e Sex Blandino. Blandino todos os meses faz A Noite O Gato Que Ladra, uma ação de piso e música, no terceiro sábado. Este próximo mês de abril será no terceiro sábado. A Noite Do Gato Que Ladra, piso e música, Blandino. Locomotiva navega ao ritmo dos carris. Tenho fome de uma bruxa que pôs em mim um feitiço encantado. Rios mortos, arco-íris e corujas, coração sapo e raiz. Faz-me deitar nos prados verdes desde o ventre da terra. Faz-me deitar nos prados verdes, faz que a minha alma se eleve. Tenho sangue de um gato preto dentro de mim, com os olhos em rubro. Lagartos, bodes, ratos, cobras e morcegos vieram como o rio. Tenho a seiva de um carvalho escrito em mim, água mole em pedra dura. Cimbro, visco, azinheira, lindo faial, catedral de um velho amor. Faz-me deitar nos prados verdes desde o ventre da terra. Faz-me deitar nos prados verdes, faz que a minha alma se eleve. Tenho sangue de um podengo dentro de mim, ou um milênio que passa. Tesoureiros viciados na vida, com amor noutro lado. Tenho sangue de um cigano ou lince negro, louco por joias e rubis. Facas, cartas, carvão, lata e um bom nariz até dão a volta ao medo. Faz-me deitar nos prados verdes desde o ventre da terra. Faz-me deitar nos prados verdes, faz que a minha alma se eleve. Faz-me deitar nos prados verdes desde o ventre da terra. Faz-me deitar nos prados verdes, faz que a minha alma se eleve. Tenho sangue de uma bruxa dentro de mim, sabe a licor quando provo. Locomotivo estonteante, locomotiva, navega ao ritmo dos cães. Tenho fome de uma bruxa que pôs em mim um feitiço encantado. Rios mortos, arco-íris e corujas, coração sapo e raiz. Faz-me deitar nos prados verdes desde o ventre da terra. Faz-me prados verdes, faz que a minha alma se eleve. Faz-me deitar nos prados verdes desde o ventre da terra. Faz-me deitar nos prados verdes, faz que a minha alma se eleve. Tenho sangue de uma bruxa dentro de mim. Interseções em paralelo. Rádio. Esse resto do resto do sol de agosto, o deste resto de mim tu sinto gosto. Passas no texto, texto a texto, ao encosto. Detesto, mas manifesto para se peixe beber. O cara até da pena. Se queres beber, até me parece fã. Parece que queres beber. até me paras a fanar. Eu cabeças cambalhas ou não me escambalhas. O céu até bolsou, o meu cofre até se abriu, o meu bucho até virou quando a minha retina te viu. O céu até bolsou, o meu cofre até se abriu, uma bucha até virou quando a minha retina te viu. Agenda do Gato Vadio. E para esta semana no Gato Vadio, que sabem que o Gato abre de quarta a domingo, entre as 4 e as 11 da noite, teremos quarta-feira As Favas Contadas. Hoje, como nessa edição de quarta-feira, será dedicado à FoodCoop, uma cooperativa fundada em Nova York e que é um supermercado cooperativo. Outra atividade será de quinta-feira, com a exibição do documentário Humano, Uma Viagem pela Vida, realização de Anne Arthus Bertrand. É um documentário onde realizaram mais de 2 mil entrevistas em 65 países, com temas como o amor, migração, agricultura, homossexualidade e outros. Tem a duração de 3 horas e 11 minutos. É de 2015. Será às 21h30 de quarta-feira, 31 de março. e boa tarde a todos. Vamos continuar com esta centésima emissão do programa Leituras Vadias, com umas palavras de Jorge Leandro Rosa, da Livraria Bar Gato Vadio. Jorge, tens a palavra. Obrigado, Noé. Tenho muito gosto em estar aqui nestas emissões fantásticas, que a centésima é sempre importante, e ter esta oportunidade para falar um pouco da nossa livraria, que é um esforço conjunto da associação. Portanto, eu lembro que a livraria do Gato Vadio é uma livraria associativa, não é uma livraria comercial, o que faz toda a diferença em termos não só das nossas escolhas, das nossas linhas de orientação da livraria, dos livros que temos, dos livros que queremos ter. E desde logo fizemos uma escolha por editores essencialmente independentes, ou seja, não temos livros dos grandes grupos editoriais em Portugal, não são muitos, mas dominam bastante uma boa parte do mercado. E, portanto, não temos esse tipo de livros, às vezes as pessoas perguntam-nos por um ou outro, mas não é frequente, quer dizer, já é conhecido que nós lidamos sobretudo com outras áreas do mercado livreiro. Não quer dizer que todos os editores que estão presentes no Gato Vadio sejam pequeníssimos, alguns são apenas pequenos, pequenos, médios, mas são editores com quem o Gato já trabalha há muitos anos. No entanto, eu diria que, para além de editores constituídos, formalmente constituídos, que são uma boa parte dos livros que nós temos nas nossas estantes, temos também fanzines, temos também autoedição, que é uma parte também muito importante da edição em Portugal, pessoas que querem escrever e que têm os seus canais próprios de edição e que o Gato, enfim, faz uma seleção e tem muitas vezes esse tipo de edições presentes. Para além disso, estamos a explorar sempre o que existe editorialmente em Portugal, e não só. Estamos neste momento a receber livros de Espanha, de França, do Reino Unido, e contamos ter ainda edições norte-americanas, canadianas, em várias áreas que interessam ao Gato, porque não é apenas o tipo de edição que define a livraria, é também as áreas que estão, as áreas de edição, de temas que estão presentes na livraria. E se temos muita coisa nas áreas que eram tradicionais no Gato, toda a gente já conhece, a poesia, a literatura, a arte, o ensaio político, queremos também investir em edições que têm a ver, por exemplo, com as áreas da ecologia, com as áreas da agricultura sustentável. São coisas que nos interessam e existem poucos livros nessas áreas e, portanto, andamos à procura deles. Por outro lado, não temos apenas livros, temos também revistas e queremos ter bastantes revistas portuguesas, não existem muitas que nos interessem, mas algumas. Jornais independentes, como o MAP, toda a gente sabe que o Gato tem à venda, a Batalha, etc. Mas também, já agora, revistas estrangeiras, como, por exemplo, a Silence, que é uma revista que vai no número 510, se não estou em erro, portanto, é a revista mais antiga na área da ecologia política na Europa, e que gostamos muito de ter, e outras revistas, portanto, que estamos a tentar ter aqui no Gato à venda. Portanto, um leque vasto de coisas, mas tentamos que seja um leque criativo e que interesse a pessoas muito diversificadas. Tá, obrigado, Jorge. Ponto da Livraria Bar, Gato Vadio. Deixemos sonha, porque o sonho não magoa e não vira a cara à luta se esta chega à sua zona. Onde foi a malta toda para receber as boas novas? No boda é só mexer a cauda e beber tipo esponja. Desconto só da frase, não temos nada contra. Desmonta a majestade, falemos como pessoas. Embora sejamos mais patrulhas, por baixo destas pronhas, mano, encontras boa rolha. Nossa estrada é longa, zigue-zague e roscas. Trilhamos com confiabilidade os contratos, sonha de tropas que querem nos dar bronca e afiam ponto e mola, mas nos pintam com lisonja. Gente tóxica, zarolha, barcoca, cafona. Se o gai não adiciona, conosco vão de cona. Temos de aprender a aceitar que às vezes dois passos em frente obrigam um para trás. Então recua, recua. A batalha não faz a luta. Recua, recua. Cada etapa com as suas luas. Recua, recua. Com as quedas, visão se apura. Recua, recua. Quando avanças, ninguém segura. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E com quê? Bora ir. Chuxa os cabelos do gente aqui. Gota essa taça nos dá mantela. Um bebê com o intuito mesmo de ir ao encontro do Alzheimer. O mundo tá inclinado, tá furido em todo lado. Aqui o bongo faz trago, ali juiz é desajuizado. Processa ser criticado, cita a Bíblia condenando a vítima, aprovando uma moca no cachaço. Tem Orbán, tem Bolsonaro, Erdogan, tem Netanyahu. Tem Trump desmiolado, quem não chegou lá vai chegando. E nós, causados, apreciando o cenário, esperando. Nunca ser jamaicano, nunca ser tramancado. Nunca ser violentados pelos uniformizados que deviam tranquilizar-nos. Nunca ser alvo de um estado mal intencionado e aguardando que os putos fiquem altos e nos mandem pro caralho. É o quê? Temos de aprender a aceitar que às vezes dois passos em frente obrigam um para trás. Então recua, recua. A batalha não faz a luta. Recua, recua. Cada etapa com as suas luas. Recua, recua. Com as quedas, visão se apura. Recua, recua. Quando avanças, ninguém segura. Vai, vai, vai, vai. E assim, viemos, semeamos e vamos levantar o nosso voo de volta para o nosso planeta. Porque aqui não encontramos muitos ouvidos dispostos a ouvir. Então, Ikokwe, deixaram sua semente, pegaram no seu iate azulinho, subiram no seu planeta de regresso. Fiquem bem terráqueos. Leituras vadias, emissão 100 na Rádio Paralelo. Ficas pela estrada. Leituras Vadias, uma emissão da Livraria Bar Gato Vadio. Livraria Bar Gato Vadio, Rua da Maternidade, 124, Porto.